sentir o teu perfume. E o toque suave de suas mãos, e saber que tu estás presente em qualquer situação. É bom sentir o teu perfume, lírio dos vales, rosal e sarom, e poder tocar em suas vestes, ouvir sua voz em suave tom. Jesus como amigo, que não me deixa só nos momentos de perigo, e poder reclinar-me em seus ombros e contar os meus segredos. E se as lutas que me sobrevêm tentando esfarecer, eu não tenho que temer. Ele me ajuda, me dá um novo ânimo e forças pra vencer. Ele me ajuda, me dá um novo ânimo e forças pra vencer. Forças pra vencer.